Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Estamos a iniciar mais uma edição, agora nesta tarde de domingo, 12 de dezembro de 2010. E eu cá estou para lhe fazer companhia e para lhe trazer, nos próximos 30 minutos, mais música instrumental. Ora, na passada semana falei-lhe de que iríamos trazer aqui dois artistas diferentes, ou dois grupos diferentes. Na passada semana foram os Evanescence, esta semana serão os Linkin Park. Vamos ouvir algumas músicas tocadas em piano, sobretudo, mas não só. A primeira sim é em piano e é talvez, quer a música, quer a versão, a mais conhecida. In the End é o tema que vamos ouvir dos Linkin Park, aqui tocado ao piano, é um tributo, um lançamento feito em CD, um tributo aos Linkin Park em versões, na sua maioria então, de piano. Vamos hoje escutar 5 das 10 músicas que compõem esse CD. Dessas 10 músicas e dessas 5 que hoje vamos ouvir, começamos pela primeira, precisamente In the End, a música então que vamos escutar a partir de agora. Thank you. A segunda música deste programa dá pelo nome de Faint e é um tema que não é tão conhecido, quer dizer, até é conhecido, dos Linkin Park, mas não é tão conhecido como, por exemplo, o tema que acabamos de ouvir em diante. De todas formas, é mais uma interpretação de piano que vamos então escutar a partir deste momento. Agora por um som um pouco mais agitado, com, sem dúvida alguma, um som muito mais agitado. Crawling teria de ser inevitavelmente interpretado com mais do que um instrumento. O seu rock pesado leva-nos para esse caminho. Crawling é um tema que vai ter um acompanhamento de batida e irá ser tocado por um som que não o de piano, mas é de um órgão. Podemos dizer que é de um órgão. Enfim, escutemos então Crawling. Música dos Linkin Park, versão instrumental. regressamos, depois desta agitação toda, novamente ao piano, para ouvirmos um tema que é bem conhecido de todos nós, quer pelos Linkin Park, quer por Linkin Park e Jay-Z. Numb é o tema que se segue nesta emissão do Nota 7 para este domingo 12 de dezembro. Vamos ficar então com Numb, a música que antecederá à minha última intervenção. Chegamos ao final de mais um Nota 7 e Easier to Run é o tema que vai fechar a emissão de hoje. Uma emissão então dedicada aos Linkin Park, um tributo aos Linkin Park, deixado na sua maioria em piano a solo. Ora, Easier to Run é então o tema que vai fechar a emissão de hoje do Nota 7. Foi um prazer imenso estar consigo. Estarei de volta de hoje a 7 dias para mais um Nota 7 no próximo sábado ao meio-dia e meia. Conto consigo. Fique bem, um forte abraço e até para a semana.